as diferentes realidades. Família, o centro da sociedade, na trilha do bem para a comunidade. Estudar porque é a solução, vem da educação. Nossa responsabilidade é o futuro da nação. Fugir do individual, usar mais o plural. Solidariedade te faz mais racional. Ajudar independente da situação, usar a mente e o coração. Ouvir a lição do irmão, o ensinamento da irmã, para aprender hoje e ensinar amanhã. Fortalecer a corrente, temos a união. Buscar a felicidade, oferecer compaixão. Fortalecer a corrente, temos a união. Buscar a felicidade, oferecer compaixão. Aqui é o núcleo mina, na rua da mina. Meninos e meninas, todos com a mão pra cima. Aqui é o núcleo mina, na rua da mina. Meninos e meninos, todos com a mão pra cima. Aqui é o núcleo mina, na rua da mina. Meninos e meninas, todos com a mão pra cima. Eu disse o que? O núcleo mina, na rua da mina. Meninos e meninas, todos com a mão pra cima.